É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Sabe por que as meninas gostam de bandido? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão, tá ligado? Pode crer. Bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vou te levar pra minha suíte. Vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vou te levar pra minha suíte. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Vem, rebola na tapica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Sabe por que as meninas gostam de bandido, mano? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão. Tiago, eu já não te falei que não é pra te fazer essa arrumação mais desses vídeos, hein, Tiago? Eu vou fazer mais não. Eu vou te dar uma lapada com esse carregador logo aqui. Eu vou fazer mais não. Bora, uma lapada que me pode parar de fazer esses vídeos lesos aí. Tá bom, eu vou fazer mais não. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Sabe por que as meninas gostam de bandido? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão, tá ligado? Pode crer. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. Vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vou te levar pra minha suíte. Vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vem Maria fuzil, vou te levar pra minha suíte. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Vem, rebola na tapica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Sabe por que as meninas gostam de bandido, mano? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão. Tiago, eu já não te falei que não é pra te fazer essa arrumação mais desses vídeos, hein, Tiago? Eu vou fazer mais não. Eu vou te dar uma lapada com esse carregador logo aqui. Eu vou fazer mais não. Bora, é uma lapada que me pode parar de fazer esses vídeos lesos aí. Tá bom, bora. Eu vou fazer mais não. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha não resiste.